of the signs, all of the symbols conjured in a lie. All that is you. All in a dream, flickering silently beneath a black screen. Acordei com o oral dela no deserto do Chile, observando as constelações. Pensei na vida e quanta gente quer que eu me mate, quanta gente quer ver minha arte. Sou um jovem negro que vive de arte sobre revolução. Sinto que fiz minha parte, quanta gente quer que eu me martirize. Eu trabalho correndo como Mario no kart. Sinto que minha Vênus tá andando por Marte em conflito eterno, alguém me aparte. Jovem negro conquistando tudo, nega boa na parte. Buda, Exu e Jesus, a minha carne repartem pinturas a óleo sobre nossas transas sairiam bonitas e complexas como poemas de Sartre. Amor goze o máximo antes que o mundo acabe. Sinto sua buceta pulsar que o mundo acabe. Viajando nesse carro que a paixão não acabe. Nossa vontade de vencer nesse mundo não cabe. Amor goze o máximo antes que o mundo acabe. Sinto sua buceta pulsar que o mundo acabe. Viajando nesse carro que a paixão não acabe. Nossa vontade de vencer nesse mundo não cabe. Nesse mundo não cabe. Nesse mundo não cabe. Nesse mundo não cabe. Por gana, realeza africana. Esses caras somente e achar que me engana. Eu faço meu dinheiro ser maior que minha fama. Nunca minha fama ser maior do que meu dinheiro. Cafetão de borboleta, tem uma abelha de ouro cravejada no pescoço de minha rainha. É a tropa do Leleta. A vida dos meus irmãos ultimamente vale bem mais que a minha. Então se estamos juntos, não se intrometa. Eu ensinei o capeta, toca trompete e trompeta. Pro seu concerto no apocalipse, admirei tanto eclipse que acho que vou comprar um carro com seu nome. Respiro ou ouvi a frase, você tem que agir como um homem. Dê um tiro nele, mate quem te mata, trate inimigos como a fome. A pressão me consome, não quero apertar o gatilho nem agir como um homem. Quero agir como eu, quero entender meu eu, quero cantar meu choro, cortando as cobras que habitam na minha cabeça. Assim como fez Perseu, percebeu que eu não me aguento. Quando eu morrer me faça um monumento pra eu perceber que o medo de morrer sempre foi pintar de tempo. Conquistando tudo, tudo, tudo vai dar certo. Conquistando tudo, tudo, tudo vai dar certo. Conquistando tudo, tudo, tudo vai dar certo. Conquistando tudo, tudo, tudo vai dar certo. Conquistando tudo, tudo, tudo vai dar certo. Conquistando tudo, tudo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Conquistando tudo, tudo, tudo vai dar certo. Conquistando tudo, tudo, tudo vai dar certo. Conquistando tudo, tudo, tudo vai dar certo. Meus irmãos por perto, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Meus irmãos por perto.